À direita, puxando o Paulo Salvador em 121 nesse momento. parabéns, devo prendere il prossimo passare da 1-0 però. Gol 1-1 6-3 ali de cola separada. Passiamo. Gol 1-6-3 prezado ali de cola 0 vento calmo. Thank you. autorizado o início do Boxing no teste.